da Rádio IN. Meu nome é a Natália Morim e começa agora a primeira edição do Rádio Jornal Na Escuta. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é João Pedro Rabelo. O Na Escuta é um rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Você pode ouvir esta e outras edições deste programa, reportagens e entrevistas especiais no site da nossa web rádio. O endereço é o www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. Ouça agora o que é destaque nessa edição. Na Escuta, informação que toca. Hoje vamos falar sobre assuntos importantes, como a adoção. A nossa série de reportagens especiais que se inicia hoje vai falar sobre as políticas públicas de abrigamento. É isso mesmo, Nath. Além disso, você confere temas relacionados à ciência e tecnologia, como o uso de aplicativos para auxiliar no controle do ciclo menstrual da mulher. E quem está em cartaz no nosso quadro Crítica de Mídia é o filme Um Conto Chinês. Nosso programa está começando. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Adotar uma criança é um lindo ato de amor, mas para fazê-lo de forma correta, é preciso compreender todas as etapas éticas e legais do processo. Você sabia que no ano passado, 40 crianças e adolescentes foram adotados em Uberlândia? O repórter João Pedro apresenta um panorama sobre a adoção na cidade. A adoção não é um tema fácil de ser falado. No Brasil, segundo o Conselho Nacional de Justiça, mais de 47 mil crianças vivem hoje em abrigos. Desse número, apenas 9.031 crianças e adolescentes estão cadastrados no Cadastro Nacional de Adoção. O estado de Minas Gerais ocupa o terceiro lugar no ranking nacional, com 1.015 crianças cadastradas, 11,24% do número total. O processo que leva à adoção é conhecidamente tido como burocrático, e o Dr. José Roberto Poiani, juiz da Vara da Infância e da Juventude de Uberlândia, explica o porquê disso. Essa crítica da burocracia tem muito a ver com a questão da demora. As pessoas acreditam, e muitas reclamações são corretas, de que a adoção é um processo muito longo. Acontece que, para a justiça, tirar uma criança de uma família e colocar em outra família tem um rito todo traçado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós precisamos seguir esse rito, oportunizando que a família onde nasceu essa criança tenha a oportunidade de, se for o caso, se tratar, por exemplo, situações de pais que são dependentes de drogas, situações de pais que estão negligenciando em relação aos filhos. Toda a rede de proteção da infância e juventude precisa promover essa família, tentando melhorá-la para que ela possa continuar cuidando e criando os filhos. É essa, se não for possível, na família extensa, avós, tios, outros parentes com os quais ela tem afinidade. Somente se não houver essa possibilidade é que o caminho é a adoção. Portanto, a adoção não é o primeiro caminho, a adoção é um dos... Segundo informações da Vara da Infância e da Juventude, em Uberlândia, hoje, aproximadamente de 50 a 52 crianças e adolescentes vivem em acolhimento institucional e familiar. O processo legal de adoção se inicia quando a família ou pessoa que deseja adotar procura a Vara da Infância e da Juventude. Lá, o postulante preenche um cadastro, identificando o seu perfil e o perfil da criança que pretende adotar. Após o cumprimento dessa etapa, um estudo psicossocial é feito e a sua importância é explicada pela Bruna Magalhães, psicóloga do Núcleo de Apoio à Adoção em Uberlândia, Pontes do Amor. Para quê? Para entender um pouquinho da motivação desse casal, das expectativas, né? Muitos casais ou pessoas vão à procura da adoção pela infertilidade, é a motivação mais comum e não é problema a princípio. Mas às vezes tem alguma questão ali daquela pessoa que ainda não elaborou esse luto, desse filho biológico que não veio por meios naturais, né? Então tem algumas questões que precisam ser trabalhadas. Aí a equipe vai indicar que eles façam um acompanhamento psicológico. A Pontes do Amor é um dos 180 grupos de apoio à adoção espalhados pelo Brasil e atende Uberlândia e região. A filiação afetiva exige preparação das pessoas e, para isso, além do acompanhamento psicossocial, um postulante só pode ser cadastrado no Sistema Nacional após ter passado pelo curso de postulantes, que é ofertado pela Vara da Infância em parceria com o Núcleo Pontes do Amor. A Bruna, psicóloga, ressalta que não há qualquer diferenciação entre as pessoas ou famílias que desejam adotar. Hoje não há diferenciação, né, que ainda é um mito que se tem, de famílias que têm uma classe social maior, que têm uma classe social baixa, né, na diferença para a adoção, né, para entrar no processo. O processo é o mesmo, né, independente de raça, independente de orientação sexual, independente de classe, o processo acontece da mesma forma para todas as pessoas. Atualmente, no país, mais de 44 mil postulantes estão cadastrados. O número de interessados em adotar é 12 vezes maior do que a quantidade de pessoas disponíveis. O juiz José Poiani falou sobre essa questão. E por que que tem criança ainda em abrigo? Porque o perfil é diferente. O brasileiro ainda deseja criança que tenha 6 anos ou menos, que é chamada de primeira infância, quando muito desejam bebês, e às vezes ficam na fila esperando 5, 6, 7, 8 ou mais anos para chegar esse bebê. E as crianças e adolescentes que estão nos abrigos muitas vezes não são desse perfil. Chaína Alves e Renata Auxiliadora, naturais de Uberlândia, fazem parte de uma estatística que mostra que 10% de casais adotantes são homoafetivos. As duas, cadastradas no sistema de adoção, esperam seu perfil ser atendido e demonstram estar bastante ansiosas. Estamos muito ansiosas, né? A gente estava com a expectativa de repente até sair esse ano a adoção, mas depois do curso do Pontos de Amor, né? É o curso obrigatório para a gente conseguir ter o CNA, né? Percebi que não seria tão rápido quanto a gente imaginou, mas a ansiedade ela é muito alta. A adoção, para muitos, é a possibilidade de constituir uma família. A ANGAAD, a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, é um dos órgãos que auxilia postulantes durante esta caminhada. Sara Vargas, presidente da associação, classifica a adoção como um ato de grande importância. A adoção é o que faz de nós família. Todo filho precisa ser adotado, precisa ser gerado no coração de seus pais e ter a relação pais e filhos regada pelo afeto, para que seja genuína e verdadeira. A adoção legal é a única forma, o único caminho em que serão inseridos de fato e de direito numa família que cuida, nutre, protege e potencializa. Essa oportunidade para eles é indizível, é de fato um novo nascimento, uma nova vida. João Pedro Rabelo, para o Jornal In. A cada mês, a maioria das mulheres tem que lidar com o ciclo menstrual, o que não é uma coisa simples. Mas há tecnologias que podem auxiliar no controle desse ciclo. Confira agora na reportagem de Natália Morim. O ciclo menstrual atua o tempo todo no organismo feminino, influenciando o humor e a sensibilidade do corpo. Dessa forma, observar e compreender as mudanças que acontecem e monitorar o período menstrual e fértil são cuidados importantes, porém muitas vezes esquecidos pelas mulheres. Nesse cenário, a tecnologia se mostra uma alternativa. Atualmente, vários aplicativos estão disponíveis e prometem auxiliar a mulher nessa tarefa. Conversei com a estudante de Relações Internacionais Isabela Matos Garcia, usuária do aplicativo Flow, que monitora o ciclo menstrual, permite que a usuária registre seu humor e receba lembretes de horários para remédios. O aplicativo é gratuito e está disponível para download em processadores Android e iOS. O Flow, ele é um aplicativo que ele funciona como um calendário menstrual. E aí ele me auxilia basicamente em tudo que envolve o meu período menstrual e também com a minha saúde. Mas além de acompanhar o meu ciclo, o Flow, através dos meus relatos sobre a menstruação, como por exemplo, o que eu senti durante o período, etc., ele analisa esses meus sintomas. E ele vai me mandando artigos sobre como que eu posso cuidar melhor da minha menstruação e também da minha saúde, sabe? Então, com isso, acaba que o aplicativo, ele me ajuda em muita coisa. Não só a evitar uma gravidez indesejada, mas também a tomar mais cuidado com a minha saúde. A estudante também conta que antes de conhecer o aplicativo, não observava o que acontecia com o seu organismo. Antes de descobrir o aplicativo, eu basicamente não registrava meu ciclo menstrual, sabe? Eu não procurava mais saber sobre a questão da menstruação mesmo. Então, não é que eu não me interessava pelo assunto, mas é que eu não fazia nem ideia de como registrava isso, de como fazia isso. E assim, não tinha muita gente para me auxiliar. Então, eu ficava completamente perdida nessa questão. Então, quando eu descobri o aplicativo, foi basicamente a mão na roda, sabe? Porque o aplicativo mesmo me ajudou como registrar, como fazer tudo certinho. Para a médica ginecologista Mileide Souza, a tecnologia usada de maneira correta é uma grande associada para a saúde feminina e o conhecimento dessas novas alternativas merece ser amplamente divulgado. Isso é cada vez mais comum no consultório. Existe uma diversidade de aplicativos que ajudam as mulheres a cuidar da saúde feminina. Existe aplicativo, por exemplo, que ajuda a mulher a calcular o período fértil, quando ela, por exemplo, está tentando engravidar ou quando está querendo prevenir uma gravidez. Tem aplicativos que ajudam a mulher a lembrar das datas, dos dias da última menstruação, a lembrar de tomar a pílula anticoncepcional, a avisar que a pílula anticoncepcional terminou e que ela vai menstruar nos próximos dias. Existem também aplicativos que já fornecem orientações para a mulher quando, por exemplo, ela esquece de tomar uma determinada pílula. E isso tudo é de grande valia. Eu acho que toda tecnologia que pode ser utilizada para melhorar a saúde feminina é de grande valia e nós temos que utilizar sim. É claro que a mulher tem que olhar esses aplicativos e, se possível, conferir essas informações com uma fonte de informação segura, com um ginecologista, com algum material científico para ver se realmente está fazendo sentido e está correto. A partir daí, acho que vale super a pena usar e até recomendo. Para Raquel Timpone, professora especialista em novas tecnologias, os dois lados da temática precisam ser questionados, já que uma das principais indagações atualmente é sobre a privacidade de dados na rede. Um outro aspecto que devemos levar em consideração é a questão específica das tecnologias estarem influenciando para o bem ou para o mal, né? A gente sabe que sempre existiu um pensamento ou apocalíptico ou integrado em relação à técnica. Eu não gosto de utilizar essas dualidades, mas eu acredito que a tecnologia também vem sendo questionada nas formas de produção de inteligência artificial, como que ela tem atravessado para a questão da vida, né? Essas influências ali entre os robôs, os algoritmos, as programações de softwares e o humano nas redes, né? Então é importante, assim, desde o chip, as intervenções cada vez mais maquínicas no corpo, as intromissões da máquina, da técnica no corpo, é algo que vem já sendo questionado já há muitos anos, desde a intervenção dos ciborgues, mas que vem retornando cada vez com questões um pouco diferentes, mas que sempre retornam ali nessa dualidade. Os aplicativos direcionados aos cuidados com a saúde feminina promovem o autoconhecimento e a maior atenção da usuária com seu próprio corpo. Entretanto, a questão sobre a proteção de dados é passiva de maiores discussões. É a ambiguidade que pode ser gerada pela tecnologia, ao mesmo tempo em que auxilia o público, é capaz de atender a seus próprios interesses. O filme latino-americano Um Conto Chinês é o tema do nosso quadro Crítica de Mídia. Maria Carolina comenta a obra de 2011, que já ganhou vários prêmios internacionais. Solta o verbo. Solta o verbo. Vencedor do Prêmio Goya, do Prêmio Internacional de Cinema de Roma e de muitos outros títulos, o filme Um Conto Chinês, lançado em 2011 e líder em bilheteria na Argentina, retrata a história de Roberto, interpretado por Ricardo Darín, que é um comerciante, veterano da Guerra das Malvinas e extremamente ranzinza, que passa seus dias trabalhando em seu comércio, contando todos os parafusos que chegam de seus fornecedores e se mostra muito resistente ao novo, tanto nas tecnologias quanto na vida sentimental. Roberto encontra, por coincidência, Jim, interpretado por Ignacio Huang, que perdeu sua noiva após um acidente com uma vaca que caiu do céu, de um avião, e que agora está à procura de um tio que vive na Argentina. O filme, dirigido e roteirizado por Sebastian Borenstein, diverte, emociona, faz o seu público refletir sobre as circunstâncias e decisões da vida. A repetição de cenários faz com que o público tenha a sensação que está dentro da vida de Roberto, um lugar monótono, sem grandes mudanças, sempre rodeado de coisas antigas. A música, produzida por Lucas Godoy, e a fotografia, de Rolo Pulpeiro, também foram destaques do produto midiático. Sobre a problemática que o filme traz, podemos destacar algumas delas, como, por exemplo, o estereótipo de que os latino-americanos são bem receptivos, tratando muito bem os estrangeiros, o que é abordado no filme de forma sutil, mostrando que na realidade não é bem assim, que na verdade nós só tratamos bem alguns estrangeiros e quando eles têm algo a nos oferecer. Também podemos mencionar uma das cenas, quando Roberto está estressado com a situação e expulsa o chinês, abandonando-o ele no meio da cidade. E quando perguntaram do chinês para ele, ele disse que simplesmente ele quis ir embora. Esse tipo de atitude mostra que ele estava mais preocupado com o que as pessoas iam pensar dele ao descobrir que não quis abrigar o estrangeiro do que com a própria pessoa, no caso, o chinês. O diretor retrata também que nós temos o outro e as culturas diferentes das nossas. Em uma das cenas de um jantar, todos dão palpite sobre o que o chinês comia em seu país e mencionavam alimentos tidos pelo senso comum como característicos da China. Esse olhar sobre o outro, carregado de conceitos prévios, nos impede de conhecer o real, o verdadeiro. Apesar das diferenças entre o argentino ranzinza e o chinês perdido, e também das vidas e costumes totalmente diferentes, há pontos em comum entre os personagens. Ambos perderam as pessoas que amavam, estavam sem famílias e parentes, e na fala do próprio diretor, ambos são sobreviventes. Eu super recomendo esse filme e se você se interessou, está disponível em várias plataformas digitais. Esteja preparado para sorrir e se emocionar e ser inspirado por esse trabalho de Sebastian. A Câmara Municipal de Uberlândia tem um alto custo operacional. São quase 60 milhões de reais por ano. Muito se discute sobre como, num processo democrático, esse investimento favorece o exercício da cidadania. Mais detalhes na matéria do repórter Gustavo Medrado. O orçamento da Câmara Municipal de Uberlândia do último ano fecha em 60 milhões de reais. Dentro do pacote está incluso o salário de 15 mil reais para cada um dos 27 parlamentares. Todos os vereadores têm direito a uma cota mensal de verba indenizatória de 10 mil reais. Esse recurso pode ser utilizado com combustível, papelaria, telefone. É primeiro destacar que a verba indenizatória é um recurso para o exercício da atividade parlamentar, mas desde o meu primeiro mandato, que se iniciou em 2009, nós temos feito um uso racional desses recursos, que são importantes para que a gente possa exercer a nossa atividade, mas com parcimônia. Então eu estou entre os vereadores que mais economizam esses recursos da verba indenizatória. A exemplo, esse ano de 2018, nós estamos no mês de setembro e eu ainda não utilizei nenhum real desse recurso. E o fato de eu não ter contratado toda essa quantidade de assessores, bem como ter feito uso racional dos recursos da verba indenizatória, permitiram que o nosso mandato economizasse ao longo dos anos mais de R$1 milhão. Afirmou o vereador do MDB, Adriano Zago. Além disso, cada gabinete pode ter uma equipe de até 15 assessores. Então é importante a verba indenizatória para a gente poder ter condição de estruturar tudo isso, né? E como que a gente faz isso? Através da assessoria, que são 15 assessores, né? Hoje eu conto com 14 assessores, não uso os 15. Mas é importante a gente ter o material humano, né? Sozinho o vereador não conseguiria atingir a cidade. Muitas vezes com a assessoria já é difícil, né? Porque eu tenho um corpo de 7 assessores que são internos, ficam dentro do gabinete, né? Então um corpo mais técnico de produção de leis, de análise de documentos e tudo mais, e alguns que ficam na rua, né? Aí a gente faz parte de alguns projetos sociais, a gente acompanha os trabalhos das ONGs, né? E faz visita aos bairros, também fazendo a divulgação desses panfletos que a gente produz com a verba indenizatória. Disse o vereador do PSB, Felipe Phelps. Com um alto custo aos cofres públicos, a qualidade do serviço prestado à população por parte dos vereadores é questionável. Cerca de 2/3 das pautas das sessões de fevereiro e setembro deste ano foram compostas por projetos com parecer contrário à tramitação. Isso significa que, de 9 projetos apresentados pelos vereadores, 6 ou eram inconstitucionais, ou incompletos, ou não era de competência do Legislativo Municipal. Olha, pensar a questão da atividade legislativa apenas em termos orçamentários não é a melhor forma. Eu entendo que o sistema político como um todo deva ser financiado com recursos públicos. O que é legítimo nessa relação é cobrar a eficiência, a efetividade da atividade legislativa. E além disso, cada vereador possui, a meu ver, um número exagerado de assessores. Não seriam necessários 15 por vereadores. Nós poderíamos ter um número menor, com remunerações inclusive um pouco melhores do que essas que hoje existem, porque uma boa assessoria à vereança é também fator de qualidade do parlamento municipal. Eu coordeno uma pesquisa no âmbito do projeto Observatório do Legislativo Municipal e eu posso assegurar a você que a maior parte das proposituras de vereadores e vereadoras em Uberlândia diz respeito a temas relativamente irrelevantes para a vida do cidadão e da cidadã. São homenagens, nomes de ruas, sem que efetivamente isso tenha um impacto bom para a cidade. Então eu entendo que é necessário melhorar a qualidade da representação política, né, de maneira a superar esses limites. Constatou o cientista político, professor doutor da Universidade Federal de Uberlândia, Edilson Gracioli. Tanto o vereador Adriano Zago quanto o vereador Felipe Phelps acreditam que é possível manter ou ampliar a qualidade do serviço prestado pelos parlamentares e, ainda assim, diminuir os custos para os cofres públicos. Gustavo Medrado para a Rádio IN. A partir de hoje e durante as próximas edições, você vai ouvir uma série de reportagens especiais a respeito de políticas públicas de abrigamento. Você sabe o que é isso? Na nossa primeira matéria da série, a repórter Maria Carolina te explica, junto com especialistas, como funcionam os abrigos em nosso país. Oferecer abrigo para crianças, idosos e demais pessoas em situação de vulnerabilidade social é uma das responsabilidades do Estado e são feitas através de políticas públicas de acolhimento. Antes de falarmos sobre as políticas públicas específicas, você sabe o que são políticas públicas? As políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos, federal, estadual e municipal, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados. Essas ações têm impacto na vida das pessoas e abrangem várias áreas como educação, saúde, meio ambiente, mobilidade e habitação, sempre visando assegurar direitos para as pessoas. De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o serviço de acolhimento institucional é destinado a famílias ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados. Para garantir a atenção às necessidades e especificidades de cada público, o serviço é diferenciado. A assistente social Neiva Souza explica como é feito esse encaminhamento para os grupos específicos. No caso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, os grupos são divididos por situações de violação. Então, mulheres vítimas de violência, idosos vítimas de alguma negligência, crianças e adolescentes também. Mas é importante ressaltar que os temas que são abordados não falam diretamente da situação de violação. Os temas são construídos de acordo com a necessidade que os grupos apresentam no decorrer dos atendimentos. Existem também aqueles que não aderem aos grupos. Então, nós realizamos um acompanhamento no domicílio, né? E caso haja necessidade, né, os casos são acompanhados pela rede de proteção da criança e adolescente, de idosos, né, e dos demais serviços ofertados no município. Neiva também explica como é feito os atendimentos nos centros de assistência sociais. O acolhimento, ele se inicia assim que o usuário chega até o serviço, com a recepção e o encaminhamento que se fizer necessário. O importante é fazer com que o usuário entenda o porquê de estar sendo inserido no serviço e o que o serviço pode ofertar para que a situação de vulnerabilidade seja revertida. A psicóloga Jaine de Souza Rocha fala como a sensação de abandono e rejeição se faz presente na vida dos que vivem em abrigos, ainda que as políticas públicas tentam fornecer apoio a essas pessoas. Fala também da diferença das reações de idosos e crianças. Ah, é diferente para criança e para o idoso. O idoso, quando ele vai para um lar, geralmente, a maioria das vezes é a família, que não tem como cuidar, não, porque trabalha ou vários outros motivos, ou então porque não quer mesmo. E aí esse idoso vai para esse lar, mas ele vai, se ele for tiver as faculdades mentais dele em ordem, ele vai sabendo, ele entende que ele está indo ali porque a família, os filhos, não tem condições de cuidar dele de forma adequada, e ali é o lugar que ele vai estar recebendo o tratamento adequado, ele vai estar tendo os medicamentos na hora certa, enfermeiro, tudo bonitinho. Então, a maioria dos idosos que vão para esses lares, eles já vão com essa ciência. Alguns deles mesmo, eles que pedem para ir, porque eles não querem ser um peso para a família. Agora, no caso da criança, o sentimento sempre vai ser de rejeição. Até porque, quando ele chegar no lar, tipo, tem as pessoas que vão, que estão ali para ajudar, para cuidar. Só que, ao mesmo tempo, é muita criança para cuidar, para ajudar, e não tem uma atenção individual, entendeu? Ela não tem uma noção de pertencimento de um lugar, tipo, ela não se sente parte daquele lugar, ela não consegue se encontrar, porque ali tem o quarto é coletivo, o banheiro é coletivo, tudo é coletivo, ela não tem uma particularidade dela, entende? Na série de reportagens especiais, você vai conferir vários tipos de público que essas políticas públicas atendem. Maria Carolina Frigomaschio, para a Rádio IN. Quanta coisa bacana, não é mesmo, Nath? Muito legal mesmo, João. Esse programa contou com a edição geral de Ana Laura Marques, com reportagens de Natália Morim, João Pedro Rabelo, Maria Carolina Frigo e Gustavo Medrado. Na produção de quadro, Maria Carolina Frigo, nos trabalhos técnicos, Marcelo Melazo e orientação do professor Vinícius Dorne. Por hoje é isso. A gente te espera na próxima edição. Até lá! Na Escuta é um radiojornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorne.